Thank you. Vamos ver se falamos ao Ministério, às várias, à Câmara do Porto, à Junta de Freguesia, a ver se arranjaremos vários apoios para tentar arranjar uma sala e outros sítios que podemos cativar os alunos para não irem para os cafés e entrar em fins para os habitantes. Amor italiano. Sempre que te vejo cagar.